Bom, pessoal, para a gente encerrar esse Trip FM especial sobre a morte, a gente resolveu fazer uma brincadeira legal aqui, que é o seguinte: quem acompanha o nosso programa sabe que volta e meia, num certo ponto na entrevista, geralmente no final, né, eu faço uma espécie de homenagem ao grande ator e diretor de teatro Antônio Abujamra, que também era um grande entrevistador, né, uma figura assim muito forte. E ele tinha um programa Provocações na TV Cultura, e muitas vezes ele terminava também, né, com essa pergunta que eu repito agora, uma pergunta que eu procuro fazer também em homenagem ao Abu, e também para que as pessoas consigam refletir um pouco sobre a vida, né? Aquela pergunta clássica: o que é a vida? Primeiro a dar a resposta aqui, que a gente vai ouvir agora, é o grande ator, o fenomenal ator brasileiro, Wagner Moura. Vamos lá, Wagner. Eu acho que a vida é você estar em profunda conexão consigo próprio, para que a partir daí você possa se conectar com as outras pessoas de forma verdadeira, honesta. E talvez essas conexões sejam o que faz a vida ser, né, a vida, que dão sentido à vida. São conexões. E hoje, no momento que a gente vive essa fase de polarização, de diferenças, eu sinto muita falta de estar, inclusive como um ser humano, de poder estar mais aberto a essas conexões. Sabe? Eu queria estar... Eu vi uma entrevista falando de novo do nosso querido Mano Brown. Eu vi uma entrevista muito boa do Mano Brown com o Fernando Holliday. Aquela entrevista me aproximou do Fernando Holliday de uma forma que eu achei muito positiva, sabe? Que eu não, com uma conexão que eu não me permito ter ainda com muitas pessoas, assim, sabe? Eu acho que é isso. A gente tem que estar mais conectado com a gente mesmo, e a partir do momento que a gente se conecta com a gente mesmo, talvez a gente consiga entrar num estado de paz que faça com que a gente se conecte melhor com os outros. E aí talvez esteja o sentido da Bom, vida. Seguindo nesse resgate das respostas a essa pergunta fundamental do Abujamra, o que é a vida, a gente vai mostrar a resposta do DJ, ator e ex-BBB, agora o Douglas Silva, né, o DG. Ele responde essa pergunta do Abu de uma maneira muito legal, né, diferente, muito para cima, muito otimista, que acho que é um tom legal para a gente fechar esse Trip FM de hoje, dedicado a falar e pensar sobre a morte. Vamos ouvir então Douglas Silva respondendo essa pergunta vital. A vida é viver, aproveitar cada oportunidade, fazer de um limão uma limonada, meu pai. A vida é isso, não se abater jamais. Eu sei que é difícil, mas não se abata, vamos embora, persista que vale a pena. É isso, pessoal, a gente vai encerrando aqui o Trip FM de hoje sobre a morte. Eu espero realmente que a gente possa ter permitido a vocês pensar de uma forma um pouco mais leve, às vezes em alguns momentos até divertida, né, e principalmente profunda, sobre um tema que é fundamental, né, e a gente acaba de uma certa forma negligenciando, assim, ou encontrando desculpas para fugir dele, né. A morte pode vir a qualquer momento, e como o Caldini falou, né, aqui no começo do programa, a gente precisa estar pronto para dizer adeus e também para deixar ir quem a gente ama, né? Então fica aqui a nossa homenagem a todas as pessoas que já partiram, e em especial ao João Paulo Diniz, que fez a passagem dele agora nesses dias, né? Também uma homenagem aqui ao Jô Soares, né, por toda a contribuição que ele teve ao Brasil, e as pessoas todas queridas de vocês, de cada um de vocês que já se foram. Então, para fechar, eu vou tocar uma música de 72 do cantor Johnny Nash. A faixa chama-se I Can See Clearly Now. Não preciso nem dizer que é um super clássico, né? E tem a ver com essa história aí sobre a passagem, sobre a transitoriedade de tudo, né, e das coisas e da vida. Ela foi gravada em Londres com acompanhamento da banda jamaicana Fabulous Five Inc. E voltou a fazer sucesso agora nos anos 90, né? Agora, nos anos 90. Depois de compor a trilha do filme Jamaica Abaixo de Zero. Vamos lá então, a gente fecha com I Can See Clearly Now, do Johnny Nash. Um abraço para vocês e a gente está de volta, se Deus quiser, na próxima semana. Vamos lá. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, bright, bright, bright sunshiny day. It's gonna be bright, bright, bright, sunshiny day. Do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos. Direção e apresentação, Paulo Lima. Produção, roteiro e edição, Adriano Conter. Se você quiser ouvir outras entrevistas das edições anteriores do programa, é só acessar o tripfm.com.br. Ou também pode procurar a gente na plataforma digital, onde você costuma ouvir seus podcasts preferidos. A gente está em todas, Deezer, Spotify e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá! Você ouviu Trip FM. Eldorado FM. Uma notícia de jornal foi a faísca para o golpe de mestre. Por que não vender a Torre Eiffel? Dois pontos. Uma conversa sobre quase tudo, com Daniel Almeida. Nesse episódio da série Bonde da Lorota, aqui do Dois Pontos, os picaretas mentirosos continuam sendo o assunto. Mas convenhamos, se é para ser um farsante direito, se é que isso existe, tem que ir para as cabeças e ousar, fazer algo grande. E o conde Victor Lustig foi uma dessas figuras. Mas para contar essa história, é preciso voltar para o fim da Primeira Guerra. Na real, a vida e as tramóias de Lustig dariam uma série inteira do Dois Pontos, tamanha é a ficha criminal e o longo período que ele ficou escapando da polícia. Passou a perna em uma penca de ricaços mundo afora e até no temido mafioso Al Capone. Mas o trambiqueiro mais liso do mundo, como ficou conhecido na época, entrou para a história no começo dos anos 20. Ele chega em Paris, com os bolsos cheios de dinheiro afanado de um empresário canadense, e dá de cara com uma nota no jornal. A economia francesa estava combalida depois da guerra, a Torre Eiffel estava em péssimo estado e a manutenção da emblemática estrutura pesava aos cofres públicos. E a semente inofensiva era arremessada ao vento no final do artigo. Não seria hora de derrubar a geringonça? Como o senhor Miyagi pegando moscas no ar com hashi, Victor Lustig soube naquele instante qual seria seu próximo golpe. Ia vender a Torre Eiffel, claro. E foi assim que reuniu em um quarto de hotel os maiores empresários do ramo de sucata, se apresentando como um articulador do governo, e botou na mesa o chaveco de mestre. Então, pessoal, vocês estão ligados que a torre tá caindo aos pedaços. O seu Eiffel, que me desculpe, mas desde o início era para essa estrutura ter sido desmontada depois da Feira Mundial. E é isso. A gente quer vender, sei lá, mais de 7 mil toneladas de aço pro Mané que oferecer mais dinheiro. Que tal? E dizem que a embromação teve aderência entre os presentes, mas Lustig, muito safo, identificou logo o mais inseguro entre os manés, André Poisson. Chamando o cara de canto, Lustig abriu o jogo. Na real, quem ali pagasse a maior comissão levaria o negócio. Veja só, foi só aí que Poisson acreditou completamente na lorota e assinou o cheque. Quando descobriu a mutreta, Poisson ficou com tanta vergonha que nem prestou queixa contra Lustig. Tanto é que um tempo depois o vigarista tentou aplicar o mesmo golpe de novo, mas dessa vez foi descoberto e teve que fugir da Europa. Victor Lustig era, de fato, ligeiro mesmo. A brincadeira só acabou em 1935, quando foi pego pelo FBI. Viveu 12 anos em Alcatraz até morrer de pneumonia. Na cela de Victor Lustig, ou qualquer que fosse o nome dele, acharam lençóis rasgados e amarrados como cordas, evidências do derradeiro plano que nunca foi levado a cabo. Vai lá na @danico_illustration e dá uma olhada nas ilustrações inspiradas na série Bonde da Lorota. Eu sou Daniel Almeida, dois pontos, até a próxima. Você ouviu Dois Pontos, uma conversa sobre quase tudo com Daniel Almeida. ZYM673, Fundação Brasil 2000, FM 107,3, São Paulo. Em parceria de conteúdo com a Rádio Eldorado. A partir de agora, você fica com a programação mais admirada do rádio brasileiro. Tradição e modernidade unidas. Música brasileira. Muito obrigado, muito obrigado. Comas, comas, comas, comas. Eldorado FM. Sons do mundo todo. Clássicos revisitados. Mais de 60 anos acompanhando os melhores ouvintes. Rádio Eldorado, 107,3. O Brasil perdeu hoje Jô Soares. Difícil pensar quem, neste país, não tenha sido marcado pelas suas criações. Seja na linguagem que for, no humor, na literatura, na televisão, no teatro, no cinema. Poucos foram tão ecléticos como Jô, e sempre mantendo um grau de excelência impressionante. Talvez alguns não saibam, mas Jô também foi um cara do rádio. E graças a essa casa, a Rádio Eldorado, que em 1988 conseguiu a proeza de trazer Jô Soares para fazer um programa de jazz. Numa empreitada nada discreta, Jô assumiu o compromisso de um programa de segunda a sexta-feira com uma hora de duração. Numa época sem internet e sem plataformas de streaming, por óbvio, o que contava era repertório pessoal e acervo. Jô trouxe para Eldorado as duas coisas, sua paixão pelo jazz e dividiu com a gente um pouco de sua coleção de discos, além de explorar a nossa própria discoteca. E ao seu lado tinha um guardião e tanto inesquecível produtor José Nogueira Neto, um pesquisador dedicado e conhecedor do gênero como poucos. O programa Jô Soares Jam Session durou 8 anos no Eldorado e marcou toda uma legião de ouvintes. Imagina o privilégio de celebrar o jazz com a condução de um Jô Soares? Para reavivar essa memória e singelamente prestar nossa homenagem ao Jô, colocamos no ar, a partir de agora, o programa de estreia de Jô Soares na Eldorado. Esses próximos 50 minutos, te garanto, são puro deleite. Obrigado, Jô Soares, por ter aceitado o desafio e ter se revelado um grande apresentador de rádio. E aí, pessoal jazeiro, boa tarde com vocês, Jô Soares Jamsés. É a primeira vez que eu faço um programa de rádio na minha vida e como comediante eu estou fazendo o caminho inverso de todo comediante brasileiro que começou no rádio e foi para a televisão. Eu comecei na televisão e acabei aqui no rádio fazendo um programa de jazz. O porquê desse programa de jazz? Porque jazz é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu curto. Quando eu fui convidado para fazer um programa aqui na Eldorado AM, ninguém sabia muito bem o que, que eu podia fazer. Eu digo, olha, o que eu gostaria de fazer era um programa de jazz, tudo bem? Ah, tudo ótimo, então vamos lá. Por que o jazz? Em primeiro lugar, porque eu sou uma pessoa modestamente muito musical e o jazz é a música da minha infância, é a música que eu ouvi desde cedo, é a música que eu gosto e talvez eu tenha sido levado a gostar de jazz por causa do humor, por causa do humorista que existe em mim. Porque hoje em dia até nem parece, mas a música de jazz está cheia de humor. É uma música que toca na tua alma e ela toca através do blues, ela toca na tua melancolia, no banzo, né? Porque blues, o pessoal às vezes traduz como tristeza, nostalgia, é o que o nosso negro aqui sentia, chamava de banzo. Tô com banzo. O crioulo americano já dizia: I'm feeling the blues, man. E por outro lado, toca na alegria também, porque todo músico de jazz da época áurea do jazz tinha em si todo um talento de comediante, era um showman no palco. Então essa ligação de humor e música é uma coisa que sempre me fascinou. Para provar isso nesse primeiro programa, eu vou mostrar alguns discos, são algumas raridades aqui, onde se sente bem isso. O talento de alguns grandes nomes, de algumas lendas do jazz e que ao mesmo tempo faziam tudo com muita alegria, com muito humor. Primeiramente eu estou falando de Slim Gaillard. Slim Gaillard, junto com o Slam Stewart, que é um famoso baixista que vocês vão ouvir mais tarde, foi um dos precursores do bebop. Isso em 45, olha lá, hein? 45, eu era bebê ainda. Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Slim Gaillard tocavam juntos, isso em Hollywood, num clubezinho da Vine Street, e foi aí que começou a surgir o bebop, tá? E o Slim Gaillard sempre foi um anarquista dentro da música, ele só fazia o que ele queria, não respeitava nenhum tipo de organização, era assim, era uma força da natureza. Então eu vou mostrar aqui um disco onde ele toca com Ben Brown, que era um gordinho baixista também, maluco. Aqui só tem maluco, tá? Desde quem apresenta o programa a quem toca, só tem maluco. Então nós vamos começar mostrando aqui de Slim Gaillard, Opera in Vault, que tem vários movimentos, todos eles chamados Groove Juice Special, tá? É uma sinfonia. Eu vou ler pra vocês aqui a parte 1 e 2 que vai ser tocada: Introduzione pianissimo, softly, most softly, recitativo e finale of much cat. É tudo maluquice. E são duas pessoas tocando em espetáculo, ao vivo, esses dois malucos geniais e talentosos. Slim Gaillard no piano, que ele toca piano e guitarra, e Ben Brown na bateria ou no contrabaixo, tá? Pode rodar a bolachinha aí. We would like to play a very solid number, very groovy, title, the Groove Juice Special. Man and ain't got time to take your Talento musical, da maior musicalidade, inventivo, criativo, nunca esquecendo que isso aí, ó, isso aí foi gravado 22 de abril de 46 e é vanguarda hoje, hein? Isso é moderno para hoje. Continuando, vamos mais uma faixa do Slim Gaylord, da ópera In Vault, agora com uma sátira fantástica a todo tipo de música afro-cubana, Afro-Cuban Jazz, tá? Onde vocês vão ver que o Slim Gaylord, ele pega todo aquele ritmo cubano e toda aquela maneira de falar cubana e faz uma faixa absolutamente jazzística, cheia de balanço, cheia de swing, porque para mim jazz é isso, para mim jazz é swing. Se não tem swing, não quer dizer nada. Aliás, o velho Satchmo, o velho Louis Armstrong já dizia: "It ain't mean a thing if you ain't got that thing." Ou seja, olha aí, brother, se tu não tiver swing, tu não tá com nada. Então vamos ouvir aí essa sátira maravilhosa ao Afro-Cuban Jazz com essa faixa aqui que se chama Puerto Vulti. Lombo pedra, el hombre pantolero tosa. Esta loma come la otra. ¡Epa! El lambo babosa. ¡Qué camaradas otro pobeleta la lola! ¡Yo pocorra! ¡Y lo viví muy buen! ¡Y la! ¡Y voy! ¡Y voy! ¡Y voy! ¿Qué pasó, cuate? ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? La troca, la dos vueltas, cayendo con nosotros, coita, le quita, con pinta, cosa, tal. A la bombita lupa, y tu lupa, ni mi ni mi ningo pandra, y ni mi ni mi ningo pandra, y ni mi ni mi ningo poma luna, le. Ay, ya un poco va. Pilo de trito, liba, boba, linda. Para nosotros, cuenta la gana, tal, la que entrega, la popón, con nosotros, cuenta la papón. Bomba bolutra, cuando tole nitro coma bilu bambo. Vanos a cotela, a las otras cuentas, las otras cuentas, to en chelaruco, de esas otras cuentas, la capapa, su otra cuenta, les otra copapto, la Cassandra copapto, 315 South Broadway. Vos otra cuenta, la Cassandra, que avienta la popón, los otros comandantes, yo te toco tears and beans, pa tus otras cuentas, la cayena, se recaen, la popón, los otros copanos, en la Cassandra gusta, que es bambo, su otra cuenta, la cayena, se recaen, la pama, en la Cassandra un pacán, les otra comita, la popotro, y perdiendo su otra pelea, tu cuasala, en la Cassandra caen, la popón, la cosa otra cuenta, $10 down. Cuenta la que se troco inta popono con su compala y le que se troco inta stand up con lenta ca company pues su cuenta la que era popana con su popola y la no pandolo pondole están popalota y chango palo palota y la cuna qué pasó con te que su cuenta que está haciendo lo que troco inta la papara que le era panola a lo manto con el aro otro con el otro con la lista otra con el huela troco pilona pila los andilopi. Quer dizer, você ouvindo, qual é a impressão que dá? Você está ouvindo espanhol, né? Aquele espanhol falado por cubano. E tipo, só tem de vez em quando um como não, sei lá, mas o resto é jazz. Free, é free. Frisão, soltão, livre. Tá? E depois dessas versões bem-humoradas, vamos ver o que é que esse maluco faz com um dos clássicos do jazz, que é How High the Moon, que vocês devem conhecer, cantado pela Ella Fitzgerald, por vários outros, enfim. E aqui ele faz uma versão totalmente dele, mexendo na letra, mudando na letra, com o seu trio, Slim Gaila Trio, tá? Ele no piano. Vamos em frente, roda a bolachinha aí de novo. Somewhere there's music. Moon, stars, oh, the planets flying through the skies. Right before your eyes, you can see everything that's happening through the skies. Music, somewhere, how high the moon. Everybody's wondering, hey. Everybody's wondering how high the moon. The moon never wonder how low you are. How far? Somewhere in music. How high the moon. Hey, the stars. Everybody flying through the stars, through the skies, through the moon, through the sun, and round to Jupiter, Pluto, Mars, stars. Every planet around through the skies. Zoom, zoom, zoom. They will be orbiting you. Let's orbit the moon. And we moon, moon, moon. I'll orbit. Dome it round and round to the stars. Skies sail. Zoom, here they come. There they go. We are flying. Speeding at 982,000 million miles an hour. Man, they're really flying. They fly. Thank you. 'cause we were sailing by the moon. We looked at the stars down below. Say, you know we're sailing, sailing round and round. We're going to orbit, orbit the moon, the sun, the stars, Pluto, Jupiter, Mars, all the planets. What they gonna do when the planets all meet together and say, hello there, how are you? Bingo, explosion, that's really gonna really have a whaling time. When they have those Sunday afternoon jam sessions, they have 582,322,000,000,000 saxophones all wailing at one time. Oh, that'd be real crazy, really, really wealthy. Say, do you know what they have on the moon? Listen now, they raise potatoes, tomatoes, potatoes, and tomatoes, potatoes. Potatoes is the size of the Hollywood Bowl. How do they peel them? They peel them with a bulldozer. Oh, just imagine a nice big bowl of potato salad. Say the moon, say we're approaching the moon now. E ainda no mesmo disco, desse disco do Slim Gala Trio, ele sentadinho no piano aqui, com mais dois malucos acompanhando, Ben Brown no contrabaixo, e na bateria, se eu não me engano, porque no outro disco aqui tá o Milt Jackson, nessa época, tocando de bateria, porque todo vibrafonista ataca de bateria, tem que saber atacar de bateria, tá? E vamos ver o que ele faz agora com outro clássico. Um clássico super cantado pelo Bing Crosby, tá? Do Victor Young e Ned Washington, que é I Don't Stand a Ghost of a Chance with You. Vamos lá. Roda a bolachinha aí, meu amor. I need your love so badly. Love you all so madly, madly, madly, madly. Don't stand the chance of a ghost, or the ghost of a chance, no chance. Let's dance with you. Thought at last I found you, but other love around you, round and round, round and round. Don't stand the ghost of a chance. A ghost don't stand a chance, no chance. No, N-O. If you surrender, I just for a tender little kissy reeny mo. You may discover I'm the lover meant for you. I be true. What's a good? What's a good? Good, good, good, good, good, good, good of dreaming, dreaming, dreaming. You can't dream, drink Ovaltine. Don't stand the ghost of a chance, no, no. Vou Vocês estão ouvindo mais uma loucura da Eldorado AM. Jô Soares em Jam Session. Uma maluquice para aqueles que gostam de jazz, de um jazz diferente, de um jazz especial e original. Apresentando hoje especialmente Slim Gaillard, depois vocês vão ter Slam Stewart e outras coisas aqui, Ernestine Anderson, só doido, cheio de swing. Vamos continuar com o Slim Gaillard agora, porque ele tem uma característica também em comum comigo, que é o seguinte: ele adora comida, vidrado em comida. Tem o que ele tem, tem música para hambúrguer, tem música para batata frita, que é uma música chamada Potato Chips, tem Eating with the Boogie, quer dizer, comendo com o Boogie Woogie. E aí eu vou apresentar uma música também que mostra todo o seu senso de swing, toda a habilidade musical que ele tem e todo o seu senso de humor. Que um dia ele estava num restaurante árabe, foi comer comida árabe, pegou o menu, achou engraçado aquele menu, levou o menu para a gravação, fez uma música em cima. Então a letra da música são as comidas que tem no restaurante árabe. E o nome é Yiprock Heresy. Roda a bolachinha. Yiprock Heresy. Kibbeh sani e kibbeh ba Allaha mish o mak vauti. Yiprock Heresy. Allaha mish wei, Allaha mish vauti, Allaha mish runimo. Yiprock Heresy. Kibbeh sani e kibbeh ba Allaha mish o vauti. Yiprock Heresy. Vutimo. Keep it in you, keep it in Vauti, keep it in Vuti. Oh, chicka chicka chicka, Allahu Magfunimo. Masare, ba, uruni, yabrak. Harise, keep it in you, a keep it back, Allahu Misha Magfati, yabrak. Harise, Allahu Misha Vuti, Allahu Misha Rini, Allahu Misha Vuti, Allahu Misha Vunimo. Kibiseni e kibida and lahamisha mag vato yebrak. Harise, lahamisha we chili and tomato sauce vauti. Harise, kibiseni e kibiba and lahamisha mag vuti yebrak. Harise, laham laho mag votimo. Kibiseni, kibise vauti, kibise ruti, kibise lam and runi, o vuti laho votimo. Super booty mocha, a little spice o mag vosi, yabrak. Harise, kibise ni a kibiba and laha misha mag vote, yabrak. Harise. Vocês estão ouvindo Jô Soares Jam Session, aqui pela Eldorado AM. Pela primeira vez fazendo um programa de rádio, está me deixando até nervoso e contente. O microfone dá uma vontade de falar. Agora eu entendo por que é que disc jockey, porque é que locutor, porque é que apresentador de programa de rádio fala tanto, porque é gostoso, não tem imagem, você só fala. Fica realmente uma coisa hipnótica aqui. Você vê aquele trolhão assim na tua frente, aquele microfone enorme, aí você fala para aquele símbolo fálico. Ele é um símbolo, o microfone é um símbolo fálico nos dois sentidos, porque é um símbolo fálico mesmo e fálico no sentido de falar. Então você está falando para o fálico. Bom, agora que a gente já falou bastante do Slim Gaillard, vamos falar de um parceiro dele importantíssimo, Slam Stewart. Slam Stewart, também conhecido como The Humming Bassist, o baixista murmurante, ou mumunhador, se você preferir, ele começou como violinista. Ele era violinista com 20 anos ele ouviu um violinista de jazz famoso. Isso aí, ó, em 1935. Eu não estava nem na barriga da minha mãe ainda, tá? Ele ouviu um violinista de jazz chamado Ray Perry, que tocava violino e cantava ao mesmo tempo. Então, inspirado por isso, ele fez o seguinte: ele começou a tocar contrabaixo e a murmurar a melodia que ele estava tocando uma oitava acima, tá? Então o contrabaixo estava numa oitava e ele cantando numa oitava acima o contrabaixo. Isso dá um efeito extraordinário. Parece um instrumento novo, meloso e melodioso e meloso, sabe? Dá um, parece um mel. Negócio estranho isso. E claro que tem um swing louco. Ele fez uma, o Slam Street fez uma vez um concerto de jazz em Boston e deu Boston, porque pularam tanto no mezanino, na parte de cima do teatro, que aquilo veio abaixo. Então vocês vão ouvir esse outro doido que durante muito tempo tocou com o Slim Gaillard na dupla Slim and Slam. Chegaram a participar de um filme, um clássico da comédia americana, que é o Hell's a Poppin', onde eles tocavam dentro de uma garagem, que era uma loucura. E então nós vamos começar apresentando aqui do Slam Stewart, um clássico dele, que por acaso é o prefixo do meu programa, Slambury. Vamos lá, roda a bolacha. Não é uma loucura, homem? O que me impressiona é dá a impressão de ser um instrumento novo, né? Que essa sonoridade que sai dele tocar o contrabaixo numa oitava, cantar numa oitava acima, murmurar numa oitava acima, pinta um som de um instrumento novo. E o engraçado é o seguinte: você nota que por trás disso tudo tem um trabalho seríssimo. Você vê que ele toca com alegria, com espontaneidade enorme, mas tem aí pelo menos 8 horas de estudo por dia, porque ele tem uma formação de baixista e de violinista clássico, de tocar com arco. Hoje em dia é difícil você ver um baixista em jazz tocar com arco. E, aliás, tem uma curiosidade até. No começo, todo contrabaixista de jazz só tocava com arco. Por volta de 1911, o baixista Bill Johnson estava fazendo um espetáculo e quebrou o arco. Na hora que quebrou o arco, ele começou a dedilhar o contrabaixo, começou a usar a técnica do bum, bum, bum, bum, do pizzicato no jazz, no contrabaixo. E aí, a partir daí, todos os outros contrabaixistas começaram a usar essa técnica. Então você vê que não é só no Brasil que existe o improviso e que as coisas acontecem por acaso. Lá também. Vamos continuar aqui com o Slam Stewart, trazendo agora para vocês Jam with Slam. Roda essa bolacha, por favor. Thank you. Jô Soares, Jam Session, mais uma maluquice da Eldorado AM. Seguindo aqui com o Slam Stewart, agora realmente é uma faixa extraordinária. A gente tem aqui um bluesão da pesada. Temos aqui na guitarra, um famosíssimo guitarrista, Al Casey, tocava com Fats Waller, tá? E aqui nesse blues, realmente é um negócio para se ouvir até de madrugada, porque é um negócio de um embalo, a melodia é comovente. E o impressionante, a técnica desses dois tocando, e também no piano, Wild Bill Davis, que também tocava muito, muito influenciado pelo Fats Waller, tá? Vamos ouvir um bluesão da pesada, Willow Weep For Me. Thank you. é Jô Soares Jam Session, a mais nova maluquice da Eldorado AM, que você está ouvindo com Jô Soares falando de jazz e falando de blues. Já que a gente está nesse clima gostoso de blues, adoro blues, de vez em quando eu até me meto a cantar blues no meu programa, porque é uma coisa que eu curto demais. Já que nós estamos nesse clima, vamos dar um pulo agora para 1984, aqui pertinho, né? Aqui, você virando a esquina, são 4 anos atrás, para ouvir uma neguinha sem vergonha. O que canta essa mulher é uma loucura. Ernestine Anderson, que seria, se fosse brasileira, seria a Ernestina Anderson. Canta que é uma loucura essa mulher. E também, além de cantar bem, já vem bem acompanhada. Ray Brown no baixo. E Ray Brown, você vê que tudo tem uma ligação aqui, né? O Ray Brown também já tocou com o outro doido lá, com o Slim Gaylord. Tem faixas lá do Slim Gaylord onde o Ray Brown está tocando de contrabaixo. Então vocês vão ouvir Ray Brown no contrabaixo, Gene Harris no piano, Red Holloway no sax tenor e Garrick King na bateria, com Ernestine Anderson cantando para vocês Going to Chicago Blues. Chicago, and I'm sorry that I can't tell you. Ain't nothing in Chicago for a sweet little boy like you to do. 'Cause when I get there, I'm gonna drink mash, I'm gonna talk trash, gonna spend my money in the morning. Drink mash, talk trash, I'm gonna spend my money in the morning. Gonna have me one hell of a time. Me a rooster sitting right in the middle of Rush Street, crowing for the dawn, and wow. From your pocket, and I called up my good time and friends in Chicago. They said, we got room for you, come on to Chicago, do us a favor and leave your fun time man at home. Hey, we gonna party high, we're waiting on ya, come on to Chicago. So I'm going to Chicago, sorry that I can't take you. You see, there ain't nothing in Chicago for a sweet little boy like you do now. Hey, hey, hey, hey, hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Going to Chicago. Chicago, I'll be down on Front Street. Dourado FM. Por aí, dicas para comer bem com Patrícia Ferraz. Um oferecimento, Restaurante América. Vem ser feliz em um América perto de você. O Preto Cozinha é um restaurante muito simpático de comida baiana aberto em Pinheiros. É comida baiana, mas é feita a partir de uma seleção afetiva do dono da casa, o Rodrigo Freitas, que é mais conhecido como Preto. Ele é baiano de Salvador, advogado, trabalha na área de compliance de um grande aplicativo de comida em São Paulo há anos. Mas cozinha desde pequeno e sempre quis ter seu restaurante. Resultado, montou o restaurante e instalou o escritório na sobreloja. Desde maio, ele se divide aí entre os processos e o fogão. Bom, tem a equipe da cozinha que cuida das coisas, mas enfim, ele é que coordena. O cardápio tem poucos pratos. Tem o ensopado de frango com quiabo da mãe, o arroz com xixim de galinha da tia, a moqueca da avó, a carne de sol que o padrasto dele ensinou a preparar, maturada por 10 dias. É tudo super bem feito, a partir de produtos de pequenos produtores baianos, o dendê artesanal, o camarão seco é pescado e processado por uma comunidade de pescadores do Recôncavo. O Preto Cozinha é um lugar despretensioso, arejado, a cozinha é à vista do cliente e tem diferentes ambientes. O ponto alto é um quintal que tem no andar de baixo, com plantas e mesas, um lugar incrível, perfeito para festa, viu? O ambiente é super agradável, tem bastante luz natural, concreto, planta e tal. Bom, enquanto você escolhe o que vai comer, peça um pastel de arraia para começar. É bem crocante, com recheio cremoso feito com peixe, dendê e leite de coco. A porção de 12 unidades custa R$37. E gostei muito também do beiju de tapioca com vinagrete de polvo. São mini beijus com aioli de dendê, vinagrete de polvo, azeite e um toquezinho de limão. É delicioso. A porção custa R$37 também. A carne de sol é maturada por 10 dias e levemente grelhada, então ela chega suculenta com purê de aipim e vinagrete de maxixe. Essa custa R$97. O meu prato favorito foi o arroz de xinxim de galinha. Olha, eu nem sou muito fã de xinxim, mas estava aí espetacular. O arroz é super caldoso, muito saboroso, apimentadinho, assim, feito com camarão seco e sobrecoxa de galinha desfiada. Custa R$77. Olha, se eu tiver que indicar uma única coisa nesse restaurante, é esse arroz, sem dúvida. Eu ainda vou voltar lá para provar o balaio de gato, que vem com lagosta tostada, polvo, camarão, lula, mexilhão, filé de peixe e os legumes assados na brasa. Vem com aipim frito e cuscuz de milho. É caro, custa R$287, mas é um prato para compartilhar. Ah, tem uma sobremesa bem boa, é uma montagem que leva cocadinha de forno, sorvete de tapioca, um bolinho de estudante crocante, broto de coentro e pétalas de rosa. Não é muito doce, é ótimo, custa R$37. O Preto Cozinha fica na rua Fradique Coutinho 276, em Pinheiros. Fecha na terça-feira, hein? Presta atenção. Abre segunda, quarta, quinta das 12 às 23, sexta e sábado até a 1 e domingo só almoço até às 18. Tem Instagram, é @preto.cozinha. Você ouviu Por Aí, dicas para comer bem com Patrícia Ferraz. Se você perdeu ou quer ouvir de novo as dicas da Patrícia, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify. Vem ser feliz num América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Yogurt América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Verdade seja dita, a gente tava com saudade do nosso prosador Daniel Almeida. E em agosto, ele chega de língua afiada e louco para contar as histórias de mentirosos ilustres na nova série do Dois Pontos. É o bonde da Lorota. E nessa viagem, o que não falta é picareta. De Pinóquio à grávida de Taubaté. Do golpista do Tinder ao mestre dos magos da Caverna do Dragão. Do homem que vendeu a Torre Eiffel duas vezes ao falsificador de vinho raros. É mentira que não acaba mais. O Bonde da Lorota, a nova série do Dois Pontos. Apresentação Daniel Almeida, de segunda a sexta, em 3 edições, 1h20 e 5 da tarde e às 9 da noite, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. As melhores músicas, os melhores ouvintes. Eldorado. FM.